Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos, queridas. E queria começar hoje, os textos de hoje da nossa reflexão nas Escrituras são extremamente simples, na verdade, e apontam para um aspecto, dois aspectos importantes que eu queria ressaltar hoje. Antes, porém, eu queria fazer uma pergunta. Eu, às vezes, fico aqui falando. E eu vou compartilhar como é que fica o meu coração. Às vezes eu me sinto na dúvida, né, se tem realmente alguém do outro lado ouvindo. E é bom poder parar, refletir nas escrituras de manhã, começar o dia dessa forma. Mas eu queria saber se isso de alguma forma tem sido relevante para você. Eu vou pedir um favor. Se por um acaso esse tempo nosso de compartilhar as escrituras tem sido útil para você, me dá um toque em privado. Não coloca no grupo da homilia, não para não causar spam para ninguém. Mas você tem meu nome aí, você pode dar uma clicada. Me manda uma mensagem e me diz se isso tem sido de alguma forma útil para você, se tem estimulado a sua vida. Eu sei de uma ou outra pessoa que realmente às vezes compartilha comigo. Ah, tem sido bom, mas eu fico me questionando se isso é realmente relevante. Porque o mais importante não é que a gente esteja fazendo essa leitura das escrituras através desse meio impessoal. O mais importante é que a gente possa se encontrar, né? Olhar um no olho do outro, estar junto. E eu queria te encorajar que, mesmo que você tenha o hábito de ouvir essas homilias, não deixa isso substituir o encontro olho no olho com teus irmãos, com tuas irmãs, de estar junto, de, sabe, discutir, abrir as escrituras. Você tem toda a capacidade de abrir as escrituras junto com alguém, gastar 5, 10 minutos. A gente perde muito tempo, sabe, gente? A gente perde muito tempo em Facebook, muito tempo em rede social, muito tempo compartilhando figurinha, bobajada. Soma a quantidade de minutos, imagina se você tiver a oportunidade de encontrar alguém, né? Então, meu encorajamento é que você realmente, assim, vai ser um privilégio saber se isso está sendo útil para você, está sendo bom, está sendo relevante na sua vida, mas não deixa que ouvir as escrituras dessa forma aqui, se é que está sendo bom para você, substitua o encontro. E isso tem a ver com o assunto de hoje. Tá? Então depois você me manda uma mensagem, ó, tá sendo bom para mim, porque até a gente pode mudar o formato de fazer isso aqui, né, e tá focando mais, como eu prefiro, no encontro aqui em torno da mesa com as pessoas. Mas vamos lá para o texto de hoje, porque eu acho que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar. Bom, a gente acompanhou ao longo das últimas semanas, a gente tem falado muito da vida de Jacó e dessa relação de Jacó com Labão. E de uma relação que dura 20 anos, né, de convívio frequente, se não diário, né, de relações muito mal resolvidas, né. Se a gente voltar, né, ou seja, Jacó chega se refugiando do seu irmão, que o queria matar, né, vai para a casa do seu tio, se apaixona por uma de suas filhas. Provavelmente ainda menina, trabalha durante 7 anos para conseguir se tornar o esposo dessa filha de Labão. Depois é passado para trás pelo sogro, que não conversa direito, não explica direito as coisas, né? Deixa aquela zona cinza da conversa, de modo que ali ele possa se apoiar para armar um primeiro golpe em cima do Jacó, né? E o Jacó também aprendeu a malandragem com seu tio Labão, e ele mesmo, né, aprende a negociar. Ele que já era um cara hábil com essa coisa de passar os outros para trás, né? E é uma relação que, quando você resume, lê tudo que a gente já leu nesse tempo, você vai ver que Jacó tá numa situação assim que a gente passa de vez em quando na vida. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe quando dá até aquele nó na garganta, que você não se aguenta mais de viver de rolo em rolo, de enrolação em enrolação, de justificativa em justificativa. E chega uma hora que você tem que partir para um acerto de contas, que é fundamentalmente um acerto de contas com você mesmo. No texto de ontem, a gente viu o momento em que Jacó faz esse acerto de contas consigo próprio, né? Quando ele luta com Deus, quando ele muda de nome, quando ele muda de maneira de andar, né? No caso fisicamente, mas também ele vai deixar, vai passar a ser uma outra pessoa, onde algumas características dele, que até então apareciam como defeito, vão passar a ser características usadas por bem. E essa é a primeira coisa que eu queria falar para você. Pode ser que você olhe para você e falar: eu tenho esse defeito, esse defeito e esse defeito. Eu queria chamar a sua atenção de que Deus não costuma fazer obra errada, não, sabe? Você não tem defeitos. A gente ter defeito parece que a gente nasceu torto, a gente nasceu com defeito de fábrica. Deus não te fez assim, Deus te fez com características. O que existe na vida da gente é que a característica pode ser bem usada ou mal usada, bem elaborada ao longo da vida, mal elaborada ao longo da vida. E uma característica mal elaborada ao longo da vida, vou dar um exemplo, por exemplo, a teimosia. O que é a teimosia? Teimosia não é um defeito. Teimosia é característica da persistência, só que a persistência em fazer aquilo que está errado, ou aquilo que vai ser obstinado, vai ser uma coisa complicada. E você persiste. Imagina se a pessoa pega a característica que ela tem da persistência, ao invés de transformar em teimosia, ela se torna uma pessoa disciplinada, né? Persistente naquilo que faz. Ou, eu falo demais, ou eu sou tímido demais, ou eu sou influenciável. Nada disso é verdade. Veja bem, uma pessoa influenciável pode ser influenciável para o mal, ou pode ser influenciável para o bem. Algumas pessoas têm uma extrema dificuldade de sensibilidade, que é a característica de ser sensível à voz do outro, e coloca-se, algumas pessoas colocam-se, né, como sensíveis a ouvir mau conselho. Imagina você pegar essa característica da sensibilidade e colocar ela para ser influenciado por Deus. Ou seja, não existe característica ruim. E é isso que é a transformação. A transformação não é você deixar de ser uma pessoa e passar a ser outra pessoa, no sentido de perder suas características, a sua programação genética, o seu temperamento que nasceu com você, quem você é. Mas sim reposicionar quem você é para ser uma coisa boa. E Jacó está num momento da vida, esse momento da maturidade, no qual ele está angustiado, não aguenta mais. São 20 anos ali de muita enrolação, uma vida inteira, na verdade, de muita enrolação. E já deu. E aí, ele atabalhoadamente sai de casa, pressupondo que seu sogro iria continuar sendo um cara, e acha até que ele podia ter uma dose de razão interessante. Ao sair atabalhoadamente, perceba que Raquel aí simboliza algo que acontece na vida da gente quando a gente vai mal resolvido. Ela rouba os ídolos, ela rouba o que são ídolos? Eles são referências que ela aprende com seu pai, referências da família, e que ela traz essas referências consigo nessa nova jornada que Jacó está empreendendo. A gente muitas vezes faz isso. A gente está cansado e toma uma atitude precipitada. Bom, o que aconteceu aqui na história é que Labão vai atrás, leva uma semana para achar o genro. Graças a Deus, Deus fala com esse homem em sonho e fala: ó, não faz nada, não faz besteira. Essa uma semana que normalmente a gente leva realmente para pensar se a gente vai matar, se a gente vai bater, se a gente vai fazer, fala assim: calma, conversa. E eles estabelecem uma conversa no qual você vai perceber que nenhum é tão mau quanto parecia, nem o outro é tão enrolão quanto parecia. Mas o que que estava faltando entre esses dois homens? Sentar e ter uma conversa. No fim das contas, tem um terceiro elemento aí, que é Raquel, que está enganando os dois, que não disse para Jacó que roubou os ídolos do seu pai, que era o símbolo da sua referência. Ele ficou danado com isso. E talvez ela pedisse para o pai, ou se entrasse em acordo com o seu marido e falasse: olha, a gente não usa essa referência, a gente usa outra, a nossa família é outra. Quer dizer, o que que está faltando nessa conversa, né, nessa história? Conversa. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha na sua vida coisas complicadas, coisas enroladas, coisas que vão se atabalhoando ao longo da vida. Aqui tem um primeiro princípio, que é o seguinte, cara, para de achar. A maioria das pessoas que eu conheço acham muito para gente que sabe tão pouco. Aliás, na nossa equipe de trabalho, muitas vezes eu ouço alguém, não, eu acho que o bichinho está fazendo isso, eu acho que aquele bicho achou aquilo outro, eu acho que a gente devia. Para pensar quanto eu acho você fala e você veja que quanto dos eu acho que você fala, na verdade, significam e simbolizam muito pouco para o tanto que você sabe. Você sabe muito pouco para achar tanto. Como é que você resolve esse achismo teu? Senta, ouve, conversa, esclarece. Isso que eu queria deixar para você como dica desse texto de hoje, né? Está aqui de novo, e por favor, vai para as escrituras. Tudo que eu falo aqui na homilia não passa de generalizações. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho 18 minutos, 19 minutos para falar com você, e é um texto bíblico que qualquer texto desse aqui é mole você sentar e falar durante 2 horas, 3 horas sobre ele, dissecá-lo, entrar no detalhe, aprender princípios. Então, senta, lê o texto, tenta ver o que que você consegue perceber, tira dúvida. O de hoje, a generalização de hoje, assim, pô, desse texto, principalmente, ou seja, se você quer acertar a sua vida, não sai fugindo, não sai fazendo nada atabalhoado, conversa. Se você tem uma pendência com alguém, se você tem um achismo qualquer, é mais trabalhoso, é. Mas eu te garanto que vai dar mais trabalho ainda você ficar com as coisas mal resolvidas e acrescentar nos problemas dos quais você quer se livrar novos problemas que você cria, como Jacó estava criando aqui. Né? Labão falou: não, eu não ia fazer isso, ia fazer uma festa, mandar vocês ir embora. Pode ser até que não. Mas, cara, tinha que conversar antes. Se ele sentava: Labão, quero ir embora com a minha família, tal, tal, tal. Não, você não vai, não, olha, eu estou querendo ir embora. Estabelece uma tensão, estabelece uma resolução e conversa. Por que isso? O texto de Romanos nos ajuda com outra percepção, outra dica desse tipo. Independente do que Paulo está falando aqui para os romanos, observe uma coisa que ele fala. Ele fala: eu sou devedor a todos, a sábios e a ignorantes, a bárbaros, a gregos. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, como eu colho diante dos outros gentios também. E o que eu quero é que a gente seja mutuamente encorajado pela fé. De novo, o importante desse texto que eu queria deixar é a importância do diálogo, da conversa, não só para resolver problema, como para você sair mais inteligente, para você sair mais esperto, para você sair mais apto, para você tomar decisões melhores. A pior coisa do mundo é você tomar decisões como as decisões completas de Jacó. E a melhor coisa do mundo é você ser uma pessoa equilibrada e uma pessoa experiente e sábia, como Paulo demonstra ser, no qual ele não está numa posição de professor, de sabido, do cara que sabe tudo, o cara que é o bom. Não, ele fala: eu quero encontrar vocês para que a gente seja mutuamente encorajado. Não existe ninguém que sabe tudo e não existe ninguém que não sabe nada. Eu tenho irmãos e irmãs que não são as pessoas mais eruditas, nem são as pessoas com maior quantidade de experiência, ou as pessoas com maior capacidade cognitiva do mundo. Mas isso é muito frequente, e quem trabalha comigo sabe disso perfeitamente. Eu me aconselhar, seja com um estudantezinho de 15, 16, 17 anos, seja com um ancião mais velho do que eu, seja com um companheiro de trabalho da minha idade, seja com alguém 20 anos mais novo, eu sempre estou perguntando: o que que você acha? Qual é a sua opinião? O que que você está vendo? Muitas vezes a pessoa acha uma bobagem ou está vendo uma besteira, mas no meio daquilo tudo, eu sempre, essa é a minha experiência quase que diária, eu sempre acabo recebendo percepções que eu não tenho capacidade de fazer, mas que aquela pessoa, no seu contexto, tem e com isso me edifica. Então, na primeira parte do texto, eu falei sobre a importância da gente dialogar para esclarecer problema, para não sair achando e fazendo coisas em cima do que eu acho. Vai lá e checa. Conversa. É tenso? É. Você tem um problema com seu amigo, com sua mulher, com seu ex-amigo, com sua ex-mulher, com seu ex-marido, você tem um problema com seu ex-sócio, com seu sócio, a sua. Cara, para de achar, estabelece a tensão e toma decisão a partir disso. Outra, você está cansado de ser enrolado por alguém, ou você está cansado de você ser o enrolão da relação, senta, conversa, estabelece a tensão e resolve. Essa é a primeira. Do outro lado, não estou com nenhum problema desse tipo. Para de se achar o cara, ou a pessoa, ou a mulher mais esperto do mundo, que não precisa ouvir os outros e que tem todo o discernimento, larga da tua soberba. Para de ter uma relação de professor com as pessoas e passa a ter uma profissão, uma posição de aprendiz para com as pessoas. Converse com as pessoas, aprenda com elas, pergunte e entenda e entre nas relações com isso não como uma ferramenta, mas com a humildade de ser um eterno aprendiz, como dizia Gonzaguinha na sua música. A beleza que existe na vida é aquela de você ser um eterno aprendiz, alguém que está sempre disposto a conversar e aprender algo com alguém, seja esse alguém quem for. Olha o que Paulo diz: seja grego, seja um bárbaro, ou seja, pertença a uma cultura extremamente sofisticada e civilizada, pertença a uma cultura extremamente simples e pé no chão. Seja alguém extremamente sábio e estudado, seja alguém ignorante, ou seja, que não conhece determinado assunto, senta, conversa. Para de rir do outro que lhe parece ignorante e para de admirar demais aquele que é muito sábio, porque tanto sábio pode ser uma pessoa que fala uma bobagem imensa, quanto aquele que você reputa ignorante, na verdade ignorante é você, que não sabe decodificar os códigos que aquela pessoa fala e que na sua vivência tem uma sabedoria que você não possui, mas que você não consegue conversar com ela. Então, a dica de hoje, meu irmão, se você quer, como o Salmo diz, acabar com a tua angústia, conversa, diálogo, bate-papo. E outra, tá sendo bom para você essas homilias? Que bom! Não deixa que isso substitua o encontro, o olho no olho, a conversa. A Bíblia fala claramente que assim como ferro ao ferro afia, assim é o homem ao seu amigo, né? Eu fico muito privilegiado de alguns de vocês ouvirem isso aqui que a gente fala. Mas eu me sentiria mais privilegiado ainda se a partir disso que vocês ouvirem, vocês estabeleçam diálogos reais, encontros reais, tomem café junto, almocem junto, bate papo, esclareça, senta, resolve. Isso vai ser bom para a sua vida. E a sua angústia, a sua ansiedade vai diminuir e vai melhorar muito o estado de coisas que você vive hoje. Tá bom? Que Deus abençoe. Desculpa a minha generalização. Aqui sempre é uma passada rápida sobre três textos, normalmente muito denso. E eu te estimulo: senta, leia a Bíblia, né? Para de ficar no Facebook, para de ficar ali envolvido com o nada, tá bom? Deus abençoe. Tchau.